Tem mais algum Pokémon que lança chamas? Tem sim, Cissa. Ouvi isso. Quando o Charmeleon balança sua cauda flamejante, todo o ar em volta fica quente, muito quente. Com suas rajadas de fogo, o Charmeleon pode atacar de 2 a 5 vezes seguidas antes que seu inimigo responda ao ataque.